Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 5 da terceira temporada de Love, Death or Robots, Matança em Grupo, Kill Team Kill. Então, deixar claro, só para deixar, porque eu já sabia dessa conversa, que a gente já teve essa conversa antes, eu e o São Norberto, um de seus favoritos, né, São Norberto? Com certeza, de longe acho que foi um dos meus favoritos aqui. Muito bem, ainda não é o, mas é um dos. É um dos, com certeza. Muito bem, então. Esse tem duração de 13 minutos, a técnica de animação foi utilizar uma animação 2D com algumas partes em CGI, o estúdio de animação foi o Titmouse dos Estados Unidos, e a direção foi de Jennifer Yu Nelson. Ó, só, hein, que beleza. Inclusive, a gente tem que comentar que uma diretora mulher nesse episódio foi uma tirada de gênio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Foi incrível. Segundo, então, começamos o episódio vendo um pelotão das Forças Especiais dos Estados Unidos fazendo os planos de ataque a um local determinado pelos superiores deles, né? Chegando no tal local, eles se deparam com o cenário de uma completa carnificina, corpos mutilados de um outro pelotão que estava com eles e que parecem ter sido mortos por coisas com peças mecânicas, que tem peças mecânicas e armas para tudo quanto é lado, né? E esse pelotão, vamos falar um pouquinho do pelotão primeiramente, né, Norby? Que é o típico Sim. estereótipo do brucutu de filme dos anos 80, tu não concorda? Eles montaram essa equipe de maneira maravilhosa pra lembrar desses filmes antigos. Já começa mostrando o mais maluco deles, que não é o mais forte, é aquele típico, o soldado mais magrinho, mas que é o tirador de sarro. Que já mostra ele mijando assim na montanha, falando que ele é um anjo, que ele tem uma mira maravilhosa. Aí você já vê que vai ser nesse nível a escrotidão do grupo. Né? É muito bom. Aí tem o cara que fala grosso, falando, ah, eu não aguento mais andar com essa munição, que não sei o quê. Aí você tem o líder deles, cara, que só fala aquelas frases maravilhosas, vamos lá, seus idiotas, quero ver vocês andando sem reclamar. Cada um deles é um estereótipo perfeitinho daquela época, né? Incrível. Mas aí eles chegam no tal, no cenário de carnificina, né? E eles descobrem quem é o responsável por essa carnificina, Norberto. É um gigantesco urso pardo ciborgue. Olha que maravilha de inimigo que eles arranjaram. Não tinha coisa melhor. Que eles, sabe-se Deus por quê, confundiram como sendo um texugo do mel. Texugo do mel. São tão inteligentes os soldados que até isso aí eles conseguiram fazer. Né? E esse ursão ciborgue, tá? O bicho tem dente de titânio, garra de titânio, tem umas garras que parece aquela armadura do Homem-Aranha dos filmes da Marvel, tal e coisa, que pula pra fora, tal e coisa. O bicho é o catiço, tá? Aí, o que que acontece? Aí, beleza, eles atacam, os caras estão tentando fugir, tal e coisa, e esse pelotão é salvo por um soldado que apareceu ali de repente, equipado com um aparato sônico, que conseguiu espantar o bicho. O tal do sargentão se apresentou como sendo Morris, e ele disse que o urso era, na verdade, o quê, Norby? Ele disse que é uma daquelas maravilhosas experiências da CIA, né? Como sempre, para tentar criar alguma coisa o mais mortífera possível que eles acham que eles vão controlar e, logicamente, que eles perdem o controle. Não, o pior de tudo é por que a CIA escolheu um urso pardo para transformar na porra de uma arma? Porque, segundo a inteligentíssima ideia da CIA, era para pegar essa porra desse urso e jogar na Sibéria, para eles Sim. enfrentarem os russos. É ou não é outro plot maravilhoso dos anos 80? Os inimigos russos que eles vão jogar lá. Né? Eita, plano cebolinha, né, neném? Não tem como dar errado, né? Né? Aí o Morris leva a galera na base subterrânea da CIA, porque é onde tem uns armamentos que ainda vai dar pra conseguir matar essa porra desse urso. E quando eles chegam lá, outra cena de carnificina. Quer dizer, o urso chegou lá primeiro, né? Fudeu, né? Ele consegue levar o Morris, consegue levar o pelotão até o arsenal. Lá no arsenal eles conheceram um cachorrinho robô, bonitinho de cachorrinho, lobô, juninho, que um dos soldados inclusive se afeiçoou, né, ao cachorrinho robô, tal e coisa. E aí estão lá montando uma armadilha, mirando para a porta de entrada, que era a única entrada que tinha para aquele arsenal, tal e coisa. O Morris fez lá um parangolé lá no maquinário que era para atrair a porra do urso. Só que aí esse plano deu certo, Norby? Não, ali eu vi aquele resultado desse plano, eu vi virando a esquina e dando tchauzinho. A hora que dá um visual neles, assim, que mostra todos eles mirando a arma para a porta e mostra a parede de atrás, eu já falei, é ali que vai ser. E, dito e feito, lógico que não deu certo. O bichão atravessa a parede no melhor estilo daquele ataque de tubarão que já vem com a boca e cai matando e mordendo as pessoas. É outra cena incrível, maravilhosa dele fazendo isso. Né? Nessa hora, inclusive, que a gente tem aquela cena maravilhosa que o sargento do pelotão se mostrando no macho, né? Macho. Tão Opa. Macho que é macho até debaixo de outro macho, né? Sim. Que aí ele ouve um barulhinho de... Ah! Né? Dá um... Felix, o bracinho, a perninha assim... Ai! Né? Né, pelo amor de Deus. Infelizmente, nessa brincadeira desse ataque do urso, a gente perdeu o robocão, né? Perdeu o cachorlito, né? O cachorro robô. O cara que se afeiçoou ao cachorro robô, inclusive, ficou desesperado, quis atacar o urso na porrada e morreu por causa disso, pra deixar de ser idiota, né? Fazer o quê? Aí eles estão tentando atirar pra tudo, joga míssil, joga granada, joga puta que o pariu, e no final das contas eles até conseguem, né, parar o urso, não sem uma maravilhosa piada lá do Mijão, né? O Mijão tava morrendo por causa de uma hemorragia na perna dele, né? E o que que ele pediu pro sargento Norby? É muito bom, ele tá nos braços do sargento, bem aquela cena que o sargento tá lá, cara, você não tem autorização para morrer. Aí ele fala, não, eu não vou conseguir, por favor, fala pra minha esposa, manda uma mensagem pra minha esposa, e cara, eu vou falar, fala pra ela que eu transei com a irmã dela e foi uma delícia, e daí ele morre. Olha, mais clichê impossível. Filhas da puta, né? Mas aí você pensa, o sargento mais um outro, né, conseguiu escapar, mas não, porque em seguida a cabeça decepada do urso começa a piscar uma contagem regressiva e simplesmente explode o caralho da base toda com o sargento, com tudo, com foda-se! E acabou-se tudo. Acabou-se tudo, com certeza, acabou-se tudo, né? Nessa pegada, inclusive, né? Agora, Norme, me diz um negócio, tu concorda comigo que esse é um dos episódios mais testosterona que tem nessa temporada, né? Isso ali pingava testosterona em todo canto, né? A gente, inclusive, cresceu barbas assistindo esse episódio, né? Nossa, né? Eu tive que fazer barba logo depois de ver esse episódio. E o que que você achou do fato da diretora ser mulher? Cara, é incrível. Quando você mandou a pauta, a gente foi ver tudo mais, então, eu falei, caraca, foi uma mulher que escreveu. Você pensa assim, quem escreveu isso aí, com certeza foi um cara de uns 50, 60 anos que adorava aqueles filmes antigos e falou, não, vou pôr todos os clichês aqui. E assim, você espera que se fosse uma mulher, alguma coisa, ele ia tirar um sarro, falar alguma coisa, diminuir tudo ele. E ela tira... Cara, tu não achou que foi uma puta de uma tirada de sarro esse episódio, não? Foi uma tirada de sarro, mas foi uma tirada de sarro bem feita, porque ela não quis, digamos, só humilhar os personagens. Ela pegou aquele clima e criou um negócio muito legal. Agora, uma coisa que não teve foi levantamento de bandeira, vamos assim dizer, né? Sim. Né? Eu esqueci a palavra que isso a gente fala. Quando... Foi como eu estava falando, né? Foi uma tiração de sarro, mas não foi com o objetivo de humilhar. Sim. De falar, olha como isso aqui era horrível. Ela fez o negócio com o clima daquele negócio e, meu... Daria um filme perfeito também. É que não teve... Aí agora com a palavra veio à cabeça. Não teve lacração. Isso. Não, isso aí passou longe. Passou longe. Isso aí passou longe. E assim terminamos o episódio 5 da terceira temporada de Love, Death and Robots. Fiquem por aí, ouvintes, que iremos continuar nossa maratona. Vamos lá.